com sangue. Meu baile, minha festa, já não existe conversa. Onda é um tiro na testa, lembro das rodas de break, giro de costa, moinho de vento, poucas brigas. Assim era o movimento, uma encarada, corpo a corpo, tumulto na multidão. Ouço três pipocos, vejo um corpo no chão, cadê meu irmão? Me salvei, estou assustado, mas aquele camarada já tem Deus ao seu lado. Escuto choros, algumas risadas, como se aquilo fosse novela ou alguma coisa engraçada. Estão socorrendo, mano, o atirador fugiu. Já bem tarde chega a polícia, quem foi? Alguém viu? Silêncio no salão, será que neste momento existe alguma reflexão? Pra que isso, véi? O baile acabou, o cara entrou armado, segurança cobertou. Será que ele pagou ou rolou propina? Dinheiro, bebida, merlo, cocaína. Tudo isso acontece nos bailes hoje em dia. Curtindo meu hip hop era tudo que eu queria. Vivo pensando como foi o passado. Que isso seja um sonho, não quero estar acordado. Alguém tem que fazer algo por nós antes que calem nossa voz. Alguém tem que fazer algo por nós. O show foi cancelado, o som foi desligado. A polícia entra em cena, querem achar um culpado. Para mostrar serviço, levar alguém em cana. Será que vamos ter baile no próximo fim de semana? A morte em nossas festas será notícia da hora. Mas a treta daqueles cara começou foi lá fora. Entraram armados, essa é a regra do jogo. Caminho errado, não se pode brincar com fogo. Na hora do enterro a cena é forte, eu já dizia. Fico pensando se vamos ter paz um dia. Quantos manos vão morrer, vítima de sacanagem. Fico só a lamentar, pode crer, boa viagem. Lágrimas de mãe nunca vão secar. A imagem de seus filhos vão sempre lembrar. Aonde está o erro? A culpa é minha ou é sua? Pode crer, mano, ré, essa é a regra da rua. Não adianta lamentar, aconteceu, já passou. Conselhos de pai e mãe, ele não escutou. Alguém tem que fazer algo por nós antes calem nossa voz. Alguém tem que fazer algo por nós. Otários, é cunhado do oitão. Antes que calem nossa voz. Alguém tem que fazer algo por nós. Otários, é cunhado do oitão. Antes que calem nossa voz. Otários, é duro ter que buscar o jornal, ler na manchete, nesta festa isso é normal. A polícia diz o baile vai acabar. São todos incompetentes, querem meu povo enrolar. Se o problema é de estrutura, não interessa, não me importa. A todas minhas perguntas, exijo uma resposta. A sociedade discrimina minha gente, o meu som. Pobre, preto, só o deles é que é bom. Fiquei um pouco afastado, deixei o tempo correr. Um microfone, uma caneta, quero cantar e escrever. Dar mais força ao movimento hip hop, defender. Fazer você entender como e por que mudar esta situação, aprimorar nossas mensagens, explodir nossa canção por todos os cantos do mundo e não ser confundido com marginal ou vagabundo, pois é assim que somos vistos por esse sistema. Agora sou mais um, vamos acabar com este problema. Alguém tem que fazer algo por nós antes que calem nossa voz. Alguém tem que fazer algo por nós.